Ivone, Ivone, Ivone, Ivone. Eu ando roxo pra me dizer o Cipisone. Ivone, Ivone, Ivone, Ivone. Eu ando roxo pra me dizer o Cipisone. Já reparei outro dia que o seu nome, ó Ivone, na nova ortografia já perdeu o Cipisone. Ivone, Ivone, Ivone, Ivone. Eu ando roxo pra me dizer o ganhar simpatia e todo mundo se abaixa pra te fazer cortesia com nós fora da casa. Viro, viro, viro, viro, viro. Ivone, Ivone, Ivone, Ivone. Eu ando roxo pra dizer o Cipisone. Ivone, Ivone, Ivone, Ivone. Eu ando roxo pra dizer o Cipisone. Tenho uma vida folgada, não faz mais nada, Ivone. Até já tem empregada para atender telefone. Ivone, Ivone, Ivone, Ivone. Eu ando roxo pra dizer Cipisone. Ivone, Ivone, Ivone, Ivone. Eu ando roxo pra dizer Cipisone. Cansei de andar só de tanga, já perdi a paciência. Fui te encontrar na cananga, mas não me deixe audiência. Ivone, Ivone, Ivone.